Naquele canto escuro da sala eu ouço tocar o celular. Que nem a força de alguém do outro lado tentando me contactar. Eu já vi cada coisa que não vale a pena tentar explicar. Ela me viu num sonho e revelou algo que eu não queria enxergar. Quase mil noites doidão, ele vaga nesse mundão. A peito um V de vilão, trem, bala, espreme o cão. Vai até onde dá pra ir, o sonho dele é subir. Se lhe falta educação, passa voando com ferro na mão. Mas isso nunca deu bom, essa novela eu já vi a conclusão. O triste fim do irmão, foi ser passado ou morrer na prisão. E a história se repete, eles cheiram a bosta porque a hipocrisia fede. Estatal de vacilão, eles criaram a sede. Enquanto a polícia oprime e persegue, a meta do menor virou ser matador de Jack. Com 12 anos já sabia bolar um back. Os homens foi mexer logo com a irmã do leque. Coração de gelo acostumado com estresse. Mas esse ele não ia deixar passar não. O sentimento de vingança no seu coração. E se manteve na empreita, esperando a troca do plantão. Bem na esquina do batalhão, ele tá portando um canhão. Avistou o gambé, ele segurou a emoção. O mano tava sozinho saindo pelo portão. Ele olhou pro céu pedindo coragem e força pra concluir a missão. Bem na hora certa, apertou o gatilho apontando pra sua testa. E fez voar o miolo, as ideias e tudo que não presta. Menos um verme andando na terra. Apodrecendo na sua cela, disse pro jornal que agora ele é tratado como um animal. Que se ele pudesse voltar no tempo só pra mudar aquele momento, talvez faria tudo igual.